33, ou melhor, mais 33, ou então 0033, e depois é 2384348 00, ok? Se quiser que eu repite, mas logo vou repetir, ok? Boa noite ao José Manuel da Silva, para ele também um grande abraço. Bora lá continuar aqui com as boas noites a todos vocês que estão aí desse lado, tanto no TikTok como no Facebook. Podem então fazer pedidos também através de mensagem por Messenger, aqui no meu direto. Podem no fazer, pedir músicas aqui para participar, então não mais vale pedir, ok? Quem tiver no TikTok, basta em comentário, eu só espero é ter a sorte de o ler. Então vamos lá dar início, hoje vamos começar com esta musiquinha da Ruth Marlene, ela que saiu há 6 dias, pois é. E eu fiz emissão há 7, por isso. Vamos ficar aqui com uma novidade musical. Temos Pena, é este o nome da música de Ruth Marlene, a nova música dela. E depois vamos a mais. E depois aos pedidos musicais. Temos já também uma mensagem aqui do nosso homem dos podcasts, o nosso Florão amigo, ele que está já do outro lado, com a mensagem de voz. Ainda não escutei, mas também não vou escutar. Eu vou passar diretamente, pois eu tenho total confiança no Florão. Bora lá ficar aqui com Temos Pena de Ruth Marlene. Vamos a isso. Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, temos pena este novo tema de Ruth Marlene, está lindíssimo. Bom, antes de mais, boa noite a todos vocês que acabaram de se juntar a nós, ali a Cândida Lopes Ferreira, a Salomé Pereira, a nossa lindíssima cantora, ela que também tem uma grande voz, já tenho aqui músicas também preparadas dela, que vão passar aqui online hoje, aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Temos ainda o Manuel Lapeiro Rolo, ponho e Manuel, felicidades. Ainda temos o Alexandre Laranjeira, força, dá-lhe gás. Grande abraço, amigos. Grande abraço para todos vocês. Vamos começar então aqui com os pedidos musicais. Já estou aqui com três, a Cristina Carneiro, a Dona Augusta e o Manuel Lapeiro Rolo. Manuel, vou apontar o teu Manuel, Manuel Lapeiro. Lapeiro Rolo. Ele que pede então a música, que é de quem? É de quem? É? Emanuel, felicidades, ok. Emanuel. Tem que apontar tudo, senão vamos esquecer. Emanuel, felicidades. Depois tens que completar, porque eu não sei quem é que está de felicidades, quem é que está de parabéns. Depois tens que dizer. Ah, de quê? Para uma pessoa que não divulga o nome. Ah, ok, está bem. Para um anónimo. Ok, anónimo. Anónimo. Uma. Pronto. Ok, Manuel. Pronto, está a ponto. Vamos então aqui dar início ao Mais Vale Pedir, com a participação da Cristina Carneiro. Ela foi a primeira, mal entrou, mal abriu o meu direto antes, 10 minutos, ela já estava a fazer o pedido musical. Cristina Carneiro, ela que pede então o bicho do Irã Costa. Bora lá então escutar aqui o bicho do Irã Costa para a Cristina Carneiro com a beijoca aqui do priminho. Bora lá, vamos a isso.

Pois é, assim ficamos aqui com a participação também da dona, a dona Augusta, onde então dedicou a música de Parabéns, Parabéns do Jorge Ferreira para a sua sobrinha, a Ana Paula. Muitos parabéns, Ana Paula. Olha, eu tinha aqui uma, eu antigamente tinha para aqui uma coisa, creio. Ah, está aqui, olha, olha. Ana Paula, este é exclusivo só para ti, tá? Parabéns, parabéns, parabéns para você. Exatamente, e agora vamos à novidade. Novidade, quem é que nos traz uma novidade agora por aqui? É o Florent, ele que nos deixou aqui uma mensagem de voz, vamos todos escutar. Vamos lá abrir aqui a mensagem do nosso grande amigo, bora lá. Mas já perdi. Uma boa música na Rádio Arconcel. Ocupa-se entra nesta festa. Na Rádio do Arco-Íris, aqui ninguém para a cesta. Rui Anos traz alegria, o teu pedido é lei. Uma imenso para todos os ouvintes da rádio. Até breve, tchau. E assim ficamos então aqui com a vinheta. E ele aproveitou a minha música de entrada para falar entre a música. muito bom, Florão. Um grande abraço para ti, Florão. Nós vamos continuar aqui agora com o próximo pedido. Este que nos chega da parte do nosso amigo Manuel Lapeiro Rolo. E ele que pede a música de Emanuel com tema musical Felicidade para dedicar a alguém que também está de aniversário, mas ele que quer se manter no anonimato. Bora lá então, ficar aqui. Felicidades quando o telefone toca de Emanuel. Bora lá, vamos a isso. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti, minha querida. Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida. Olá, meu amor, como tens passado? Morro de saudade por não estar a teu lado. O meu amor é só teu, só teu, e o teu sempre foi meu, só meu. Falta pouco para regressar e nos teus braços ficar. Junto a mim, o meu amor é só teu, só teu, e o teu sempre foi meu, só meu. No teu peito eu quero um lugar e a teu lado sempre ficar. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti, minha querida. Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida. vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com esta musiquinha Felicidade de Emanuel. Um pedido musical, ou melhor, uma dedicatória musical da parte de Manuela Pero Rolo para alguém, que eu não sei quem é, ele não quis dizer, é anónimo e ele tem todo o direito de o fazer. Para, pronto, muitas felicidades também da minha parte. E felicidades para ti também, Manuel. Um grande abraço e vamos continuar. Continuar com os pedidos musicais. Já chegou o nosso amigo também à sintonia e à escuta aqui da Rádio Arc-en-Ciel. É ele mesmo. O Carlos Rolo. Exatamente, um grande abraço para ti, Carlos. Uma beijoca à primaça e beijoca aos filhotes. E vamos continuar agora aqui com um pedido musical que nos chega da parte do José Gabinho. Boa noite, meu amigo, um grande abraço. E ele diz-me assim: muito boa tarde, tudo de bom. Queria ouvir a música de Jorge Ferreira, Adeus, Adeus. E muito boa tarde e um grande abraço. Bora lá então aqui ficar com Adeus, Adeus de Jorge Ferreira, mais um grande som deste grande cantor, onde já tivemos o privilégio de o ter ali numa salinha, exatamente, com o patrocínio e toda a direção da Rádio Arc-en-Ciel, que fez um grande espetáculo. Jorge Ferreira esteve connosco na sala Montição, já vai, se não estou em erro, há 2 aninhos. Então, bora lá ficar então aqui com Adeus, Adeus. Vamos a isso. Deixo muito carinho para as mulheres. rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Pois é, assim ficamos aqui então com esta linda música que foi pedida pelo nosso amigo José Gavinho. Adeus, adeus, Jorge Ferreira. E um grande abraço, caro amigo. Depois temos ali Manuel Silva lá. Manuel Silva, tudo bom, Manuel? Então, como é que estás? Estás bom? Olha, ele já está aqui com pedido musical, é isso mesmo. Dá-lhe, Rui, diz o Joaquim Rodrigues. Então, Joaquim, está tudo bem? Como é que está o Dioguinho? Manda aí um abraço ao Dioguinho. Nós vamos então fazer aqui a música de Nel Monteiro, Azar na Praia. Vamos lá ver então, Nel Monteiro. Azar na Praia, já cá está. Bom, e o que é que tu me dizes mais? Deixa eu ver. Mete a música, Nel Monteiro, Azar na Praia, se faz favor, e muito obrigado eu por participar. Assim é que eu gosto de participar, gosto de fazer o meu programa, mais vale pedir. Com o seu pedido, exatamente, por isso é que é o mais vale pedir. Então peça, porque senão começa a pôr fado e vocês vão se fartar. A não ser que goste de fado, não é? Eu, por acaso, até gosto. Nel Monteiro, Azar na Praia, vamos a isso. Fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu então cru, como em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos o serão. Muito envergonhado saímos dali, eu então cru, não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Era que eu tinha muito aflita, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Banhados à praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Banhamos a praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, caro também não, viemos em pé, fizemos serão. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos em pé, fizemos serão. Eu que tinha muito aflita, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmolinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmolinhos quase de fora. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como à mostra e os marmorinhos quase de fora. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Que ela já estava a entrar. Não. Ainda não vai. Eu já tinha aqui a música pronta para Botafogo no terreiro, mas entretanto o Tomazitos veio um ter comigo e disse: ó, Rui, ó, Ruizinho, eu queria ouvir a música da burra. E vamos ouvir, sim senhora, a burra com Sebastião Antunes. Exatamente. Vamos então aqui a abrir a burrinha para o Tomás. Esta é toda a tua, Tomás. Um grande abraço, Nino. Bora lá, vamos à música. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava. Ah, volta atrás. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente, nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, e que desespero meu. Falei-lhe no currículo e a burra até correu. Mas a burra não andava, a burra não andava, nem para a frente nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar, e eu a desesperar, que desespero meu. Falei-lhe no currículo e a burra até correu. Até correu, a burra até correu, feita com o Tomás. Tomazinho, obrigado pela participação. Um grande abraço para ti. E já sabes, bate forte nos bombos e na caixa, que sei que tu adoras e eu também. Bora lá, então, aqui à próxima música, chega da parte do Emanuel da Costa Meira, o primaço, ele pede então aqui a minha casinha de chutes e pontapés. Bora lá, é chutes e pontapés ou é do Genier? A minha velha casinha. Deixa eu ver aqui. GNR. Vou chamar a GNR. Ah, porque o GNR tem. Tem aqui dunas. Não, eu vou-te pôr aquela. Vou-te pôr a que tenho aqui, ok? A minha casinha de chutes e pontapés. Era esta a música. Quase de certeza que era esta. Tu andas-me a querer enganar. E depois temos outro pedido que nos chega da parte da Maria Cândida Viana. Ela que pede. Olá, Henrique Sá. Muito boa noite, um abraço. Ela que pede uma música, a canção da Joana, mas eu não sei se é a canção da Maria Joana ou se é uma música da Joana d'Arc, por exemplo. Então a Dona Maria. Então fugiu-me, pronto, fugiu-me a Dona Maria. Ah, Maria Cândida. Maria Cândida Viana. Digue'm lá, si és música de Maria Joana o si és música de Joana d'Arc. Aí assim tira-me as dúvidas, ok? Vamos, entretanto, ficar com a minha casinha para ali o Emanuel da Costameira. Vamos a isso. Ah, casinha, esta eu tenho que pôr no máximo. Bora lá, pessoal. Que saudades que eu tenho, primaço. Tu és do Castelo de Neiva? Eu também. Eu também, eu adoro o Castelo de Neiva. Adoro o Castelo de Neiva, adoro Sampaio Dantas, adoro o norte de Portugal, adoro todos vocês que estão aí desse lado, porque são vocês que me fazem companhia todas as quartas-feiras. Olá, Dani, Mary, beijinhos. Boa noite ali para a nossa dupla de cantores, Dani e Mary, estão no TikTok. Um grande abraço para eles. Bah, vamos então aqui ficar com mais uma participação. Chega-nos a próxima da parte da Maria Cândida Viana, ela que pede então a música da Maria Joana. E vamos então escutar. Dona Maria, um grande beijoca para si e vamos à musiquinha. Direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Saudade, saudade, saudade, Maria.

Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, pois é, assim ficámos nós aqui com Sonhos de Menino, de Tony Carreira, esta grande música que foi um pedido musical, que nos chegou da parte do nosso amigo José Gavinho, que dedicou esta música então ao seu amigo Filipe e à Ritinha. Eu estou aqui tentando novamente, tentando me conectar, mas está difícil, para continuar aqui o direto através do telefone e do Facebook está difícil. No TikTok continuamos online. Bom, para lá continuar aqui com os pedidos musicais. O próximo chega-nos a parte de Manuel Rolo. Manuel Apeiro Rolo. Ele tinha pedido então aqui a música de Zé Pereiras de Antas. Aquela, ele diz que é uma rapazódia, mas isto é apenas a volta ao mundo. Para lá ficar aqui com esta musiquinha de Zé Pereiras de Antas. Para lá, Manuel Rolo. Vê lá se é isto que tu gostas. Adorámos isto. Arconciel Orleans. Pois é, sim, aqui ficamos com a tal rapesódia que nosso amigo Manuel Rolo pediu do grupo Zé Espreiras de Antas. É isso mesmo. Agora vamos incendiar isto tudo. Exatamente, vamos pegar fogo, muito fogo, no terreiro. Vamos a isso. Muito boa noite à Diolinda, ela que está em Paris. Uma grande beijoca para ti, Diolinda. Uma grande beijoca também à Fátima, Fátima Rocha. Muito boa noite. Fátima Rocha, ela diz, oh, boa noite, Rui. Então, Fátima, está tudo bom com você? Diolinda, também está tudo bem com você? Ei, que bom, é isso que se quer. Vamos lá à próxima musiquinha. Já sabe, se quiser participar, pode fazer através dos comentários. Ou então, quem estiver no Facebook, através do Messenger. Se quiser ligar para cá, pode ligar, é o 02-38-43-48-00. Só ligar para o estúdio, também pode participar. Tudo impecável, obrigado, e consigo. Está ótimo. Não há mais palavras para escrever isto. Ótimo. É isso mesmo, vamos lá então continuar. A próxima música é dos Chutos. E bora lá, pessoal, se tiverem aí coisas que não valem a pena, peguem no, na mão, não é ao chute, tá? Não é ao chute. E vamos meter tudo nos contentores, mas com a música dos chutes. Bora lá, vamos a isso. Eu não tenho um pouco de fé, tenho muita fé que vocês gostem destas músicas. Muito. É isso mesmo, vamos a uma próxima participação. Chega-nos da parte do Carlos Rolo, ele que pede então a música Four Men's com Cerveja da Alegria. Obrigado, Carlos. Bora lá então ficar aqui com Cerveja da Alegria de Four Men's e Adriana Lua. Cerveja da Alegria, vamos a isso. Já sabe-se beber com moderação, ok? Bora, vamos a isso. Só se for de alegria, se matasse eu tinha morrido, porque bebo todo dia. Ando a dizer por aí que a cerveja mata, mata só se for de alegria, se matasse eu tinha morrido,

coisas boas. O quê? O rosto e o resto, meus olhos cheiam no teu corpo, fica tipo e serra ali. Hoje é 4x4, tipo um Angola e Mali. Eu quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor. Eu sou mulherengo, mas vou te dar valor. Vá lá, levanta, levanta, levanta o vestido. Baby, levanta, levanta, levanta o vestido. Eu quero ver. Pois é, muito boa noite ali ao Rui Pedro Sinaré, grande abraço para ti, Carlos Rolo, ele que entrou ali no direito também, o David Melo, muito boa noite a todos vocês que estão aí desse lado. E vamos continuar então aqui com o programa Mais Vale Pedir, agora que finalmente consegui voltar ao direto no Facebook. A meta está difícil, gente. É por isso que eu gosto muito de fazer no TikTok, lá não há direitos autorais. No TikTok pode-se passar todo tipo de músicas. É por isso que o TikTok é bom. Bom, vamos falar de uma coisinha que é de música também, mas quem vai patrocinar esta música toda e estes cantores todos é a Rádio Arcanciel. E isto vai se dar no dia 25. A sério, até a minha mãe me liga. Vou ter que desligar à minha mãe. Vou desligar, mãe. Eu vou ter que desligar depois, bom. Bom, estava eu a falar aqui do dia 25 de Abril, a Rádio Arcanciel vai organizar uma noite musical, uma noite musical dos anos 80 e 90. E quem vai estar connosco? Quem vai estar connosco vai ser, olha, os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, o DJ Boba, que é um espetáculo, que eu gosto muito dele também. Depois temos o Nel Monteiro, já ouvimos hoje uma música dele também. Temos o Luís Manuel também. Então são quatro cantores, aliás cinco, porque o Esbrou de Mel é um par. Tenho o Maciú e tenho a Madame. Depois é o Fernando Correia Marques, o Nel Monteiro, o Luís Manuel e o DJ Boba. Isto é no dia 25 de Abril. Por isso, eu se fosse a Bassi, eu corria a mandar um e-mailzito para a Rádio Arcanciel. Então podem fazer a vossa reserva ligando para cá. O número de telefone é, não é o mesmo de costume, não é este que eu costumo dar aqui, é outro. Liguem para a Rádio Arcanciel na hora do expediente, que é das 9 horas ao meio-dia, depois das 14 até às 17, ok? Liguem para cá se querem reservar, podem reservar para a família toda, se quiserem, claro. E já sabem, os aderentes é 15€ e tem oferta de um boação, que é uma bebida. Os menores de menos de 10 anos entram gratuitamente e se comprarem antes do dia, não é? 15€. Se comprarem no lugar, lá no dia, vai ser 20€. Por isso é melhor comprar antes. Eu aconselho a comprar antes. Onde é que se vai dar isto? Vai ser em La Passarelle, 57 Boulevard de Lamballe, em 45.400 Fleury-les-Aubrais. Exatamente, é mesmo aqui na La Passarelle. Eu conto com vocês lá. Eu vou estar por lá também, desde muito cedo, preparando tudo para vocês, para vos receber por lá, ok? Então, fiquem por aí. Nós vamos continuar com mais música. A próxima é Pôr do Sol, dos Vizinhos. Vamos lá, isso. Ah, e o Carlos Rolo vai lá estar, por isso já somos uma dupla. Bora lá, vamos ficar aqui com Pôr do Sol, esta linda música. Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Há um mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei bem e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, temos então ali. Podes, claro que podes, Alexandre. Podes, sim, senhora. Já temos aí dois pedidos musicais e um já vai dar agora início, que é o da Fátima Rocha. Depois temos o Fábio Ferreira e o Alexandre Laranjeira também quer participar. Muito bom, muito bom. Assim é que eu gosto de vocês. Toda a gente a participar. Exatamente. Bora lá então. Fátima, vou fazer um pedido musical. É a Helena Correira, sou filha de Portugal, se possível. Que tudo é possível. Bora lá, sou filha de Portugal, Helena Correia, ali para o pedido musical da Fátima Rocha. Obrigado, Fátima, um grande beijoca para ti. E depois vamos voltar com o Fábio Ferreira, o pedido musical dele. E depois o Alessandro Laranjeira. E depois, quem sabe, a tia Maria. E quem sabe, o tio Manel. E o tio António. E essa gente toda conhecida, cada gente. Bora lá, sou filha de Portugal, vamos a isso. Cada minha nação. Ai, eu sou filha de Portugal. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, sou filha de Portugal, de Helena Correia. É um pedido musical ali da Fátima Rocha. Muito obrigado, Fátima. Depois temos o Fábio Ferreira. Mas antes de passarmos à música do Fábio Ferreira, eu sei que ele está à espera da música dele, vamos falar aqui de um amigo que também está para participar depois do Fábio Ferreira, que é o Alessandro Laranjeira. O Alessandro Laranjeira, eu até fui aqui pesquisar, mas eu sabia, mas não estava certo do ano que tu foste campeão nacional. A história do Campeonato Nacional de Velocidade nos anos 80 e 90 tem tem em Alessandro Laranjeira uma das suas figuras maiores. Nos seus palmarés destacam-se dois títulos do campeão nacional em 1988 e 1991, a vitória na classe SBK no Grande Prémio de Macau e o quarto lugar nas 24 horas da Liège na pista da SPA Francorchamps. Entre 1991 e 1996 conquistou 35 vitórias em SBK e uma infinidade de faz, é verdade. Até nos fazia ir a pé para Amorosa, pela praia. Lembras-te, Alexandre? É mesmo assim. E uma infinidade de faz, conciliando a agressividade em pista com o respeito pelos adversários, sem deixar de ser simpático onde quer que estivesse, como neste momento aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Então, Alexandre, lias-te um pouquinho da tua história? Tu que nos destes títulos nacionais de superbikes, de motas pesadas, que nós vibrávamos mais no café do teu... Eu falo por mim. Nós, no café do teu irmão, vibrávamos mais de que quem te ia assistir ao vivo, ao Estoril, onde quer que fosse. Assim como aqueles nossos vizinhos que nós sabemos, como o pai do Fábio, era um deles, o Arlindo. O teu sobrinho, o Jorge, o Rui. Quem mais? O Manuel Grilo. Tanta gente que te acompanhava, que agora é difícil mencionar toda essa gente. Mas nós, infelizmente, como tu sabes, os meus pais eram pobres e não podiam nem, já viste que era tirar 6 bilhetes para nós todos ir assistir à Alessandro Laranjeira fazer uma corrida de moto, era quase impossível. Mas é verdade que a tua história é lindíssima. E o teu livro, que eu sei que tens um livro, ou já ouvi falar num livro teu, por acaso ainda não tenho, mas tenho que ver se consigo arranjar isso, ok? Depois temos que ver. Bom, vamos então aqui continuar. Agora sim com... olá, Armando Cunha. Meu tio, grande abraço. Vamos então agora continuar aqui com o pedido musical do Fábio Ferreira, o meu primaço, para ele. Um grande abraço. E ele pede então a música de Felipe Delgado, Na Alma de Todos Nós. E como é que ele me diz? Olá, primo, bota aí a música de Felipe Delgado para todos nós, Na Alma de Todos Nós. Então, bora lá. Vamos então a isso. Obrigado. E música, siga em frente. Não percas tempo a correr atrás do vento, só para não lutares no mundo assim. Vivo, livre, ao lado da paz, o mundo espera por ti. Dá a tua vida o melhor de ti, para que amanhã we de uma alma mais perversa, só para não estragares o que tens em ti. Depois não digas nada, nem reajas às palavras que te vão ditar por aí. Vive livre ao lado da paz. O mundo espera por ti. Dá-te uma vida ou melhor de ti, para que amanhã não desistas e serás a tua voz na alma de todos nós. Pois é, assim ficamos aqui com o pedido musical de Fábio Ferreira. Diz-me ele assim: muito obrigado, sim senhora, estás um locutor muito bom. Oh Fabinho, tu também eras bom quando fazias o Web Rádio, eras muito bom. Bom, vamos então aí continuar com mais um pedido musical. E este próximo pedido musical, então, chega-nos da parte do nosso amigo Alexandre Laranjeira, ele que foi campeão nacional de Superbikes de Portugal, ele que nos representou a todos, ele que correu, ele que deu tantos tombos, tantos tombos. ele tem os tombos todos contados, ok? E muitos ossos partidos, tem mesmo muitos ossos partidos, muitos. Agora não, claro que já curou e meteu platina e tudo, mas é um homem daqueles duros, um osso duro de roer. Quem é o osso duro de roer? É o osso de Laranjeira, só podia ser. Bom, ele participa também e quer uma musiquinha. Ele pede então a Pedro Abrunhosa e Sara Correia que o amor te salve nesta noite. Então vamos aqui ficar com esta música. Obrigado, Alessandro, por participar. É top. E vamos então aqui dar, antes da música, dar boa noite ao Jobson e ao Alexandre Viana do Castelo. Força artista, diz-me. Força para ti também aí na escuta. Se quiseres posso participar, tá, Alessandro? É só pedirem as músicas que vocês gostam de ouvir e eu passo para todos vocês. Então, para lá, Pedro Abrunhosa e Sara Correia. Amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo. Que o amor nos salve. Que amanhã levante a rosa dos ventos e eu se acordar à palavra. Ninguém nesta terra é dono do tempo. Não é neste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz Deus na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Porque há uma luz que chama e outra luz que cala, e uma luz que é nossa. O princípio do mundo começou agora, semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada, para deixar entrar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sangue dentro, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo, que o amor nos salve. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. E há uma luz que sai, outra luz que cai, e há uma luz que é nossa. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com Pedro Brunhosa e Sara Correia. Um pedido musical desta lindíssima música que nos chegou da parte do Alessandro Laranjeira. Pois, se querem tirar as dúvidas de quantas quedas ele teve, foram só 66. Olá, muito boa noite, Rosa Maria Rodrigues. Como está, senhora? Está tudo bem consigo? Está tudo bom? Ei, que bom! Então, olha, com o Carlos Rolo também está tudo muito bem. Ele até me pede uma música. E já está ansioso. Ele diz, ó, eu vou lá estar, exatamente, no dia 25 de Abril. Não esqueça, reserve já o seu bilhetinho para também participar no dia 25 de Abril com a Rádio Arc-en-Ciel aqui em Orleans. Eu vou usar novamente aqui a dica. Em La Passerelle, em Floride, Les Obrés, 57 Boulevard de Lamballe. Esta é a rua, 57 Boulevard de Lamballe, 45.400 Floride, Les Obrés. Vamos estar então com uma noite no dia 25 de Abril, que é um sábado. É uma noite musical dos anos 80 e 90. Vamos ter a participação dos Broa de Mel, Fernando Correia Marques, DJ Boba, Nel Monteiro e ainda Luís Manuel. Por isso, já sabem, para reservar é só ligar aqui para o estúdio na hora do expediente e marcar com a Anabela então o seu bilhetinho, enquanto está a 15€. Pois no dia vai ser a 20€. Então, reservantes, que assim fica mais barato, 5€. Que bom. Pois é, o nosso amigo Carlos Rolo vai lá estar, e eu também, e ele diz, olha, não é sexta-feira, mas passa aí Luís Manuel com um tema musical sexta-feira à noite, já para o aquecimento, e ele já quer começar a aquecer, já está à espera da sexta, o Carlos. Eu também. Então bora lá, Luís Manuel, sexta-feira à noite, vamos a isso. Já chegou, é tão bom. Ai, sexta-feira à noite. Ainda falta dois diazinhos. É isso mesmo, sexta-feira à noite. O Carlos já está à espera, eu também, a sério. Eu estou mesmo à espera da sexta-feira à noite. E esta música lembra-nos coisas antigas. Eu lembro-me quando era pecarrito e que fazia uma festa da Santa Tecla mesmo lá na minha freguesia, aí a 100 metros da casa dos meus pais. Quando começava assim, uma semana antes, já começava-se a passar este tipo de músicas. Eu também era mais pequeno, não é? E a seguir esta música, eu lembro-me que era sempre tocada esta próxima, A Canção do Engate, de António Variações. Então, hoje não vou fugir à regra, hoje estamos na Santa Tecla. Bora lá, vamos a isso. Ciel Orléans. Ah, pessoal, isto é que eu gosto. Eu adoro, adoro vos conhecer e saber que vocês já vão querer participar novamente ou então começar a participar. Foi assim que aconteceu aqui com a nossa amiga, a Fátima Rocha. Ela acaba de me fazer um pedido e a música já está para ser agora. Mas antes disso, muito boa noite à Glória Pereira. Boa noite, Glória, bem-vinda. E nós vamos continuar assim, então, com os pedidos musicais. Podes passar a música da Cláudia Nayara, Portugal a Bailar? Claro que posso. Então, ela até já estava aqui na pista. É só play. Vamos ao Senhor Padre para nos abençoar. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. Senhor Padre, pedir a benção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso. E assim ficamos aqui com Portugal a Bailar, esta linda música de Cláudia Nayara, um pedido musical que nos chegou ali da parte da nossa grande ouvinte, ia dizer, locutora. Ai, quem sabe, Fátima, um dia deixes vires locutora. Quem sabe, porque não? Ai, ai, olha, se virás locutora, eu deixo de fazer emissão comigo. Todas as quartas-feiras aqui fazemos uma dupla. Obrigado, Fátima, pelo pedido. Uma beijoca para ti. Vamos à próxima participação. Manuel Lapeiro Rolo. Ele que então é um fado de mis russos. Então, bora lá escutar aqui. Goodbye, my love, goodbye. E depois temos também a participação do Neldalong, meu grande amigo. Bora lá ficar aqui com Demi Russos. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Uma música então para um fã, o nosso Manuel Lapeiro Rolo. Ele que é fã do Demis Russos. Obrigada então pela participação mais uma vez, Manuel. Bora lá então continuar agora com o próximo pedido que eu estava na ideia que era, mas ainda não é Neldalong, ainda não é a tua vez. Mas tens tempo, afinal não vais ao mar amanhã, não é? Pelo que eu estou a ler. Tens tempo, Manuel. Nós já vamos à tua desgarrada. Calma. Bora lá. Agora temos que fazer o pedido musical do Jorge. O Jorge que pediu uma música do Calema com o tema musical Te Amo. Então, obrigado Jorge, Jorge Coutinho. E vamos buscar esta música depois, sim, a desgarrada do Nel Alão. Bora lá, vamos a isso. Te amo-te com Kalema. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas fico tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir. Ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não foi desta que acabou. Todos falam de ti. Tu sabes que eu te amo. Não és mais o bem mais ninguém. Não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. Ficamos aqui então com o pedido musical de Jorge Coutinho, Te Amo, dos Kalema. E agora a participação do Nel Dalão, este meu grande amigo. O Nel Dalão, ele que me diz aqui. Então, onde é que está a mensagem? Está aqui. Boa noite, grande amigo. Queria a desgarrada de mãe e filha da Alice Marciana para mim, para a minha família, para ti, para a tua família e para todos os imigrantes Chicão, um grande abraço. Um grande abraço para si também, Manel Dalão. Um grande abraço ao Guilherme e ao Reinaldo. E um beijo à sua esposa. E nós vamos ficar então, sim, com a desgarrada de Alice Martins e Marciana Martins. Minha filha, desgarrando aqui na Rádio Arcanciel para si. Bora lá. Cantar La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com esta grande desgarrada então da Alice e da sua filha Marciana, um pedido musical que nos chegou da parte do Nel Dalão, e ele que me dizia aqui, deixem-me ver novamente aqui o pedido musical dele, deixem-me aqui minimizar, onde é que está a conversa, onde é que está a conversa, ai, ai, ai, ai, pois é, ele dizia-me então assim, como é que ele me dizia, deixem-me ler aqui, Manel Dalão, onde é que tu andas, fugiste-me. Ora ela, anda cá, Nelinho, anda cá. Ah, está aqui, ele dizia, boa noite, grande amigo. Queria a desgarrada da minha filha Alice e Marciana para mim, para a minha família, para ti, para a tua família, para todos os imigrantes, com um grande abraço. Foi esta a dedicatória desta música que acabamos de escutar. Depois temos ainda mais quem? Temos aqui, agora temos que é? Deixa eu ver se eu consigo apanhar os vossos comentários novamente. Ah, o Nel Dalão a agradecer. Uma boa noite ao Marco Tomé. Depois temos o Alex Viana do Castelo. Oh, este nosso amigo, nosso vizinho. Só temos o rio a separar-nos. Nosso vizinho. Ele diz, oh, queria a música dos Dama, Ficar ao Ai, se faz favor, para a minha pequenita. Olha, não sei como se chama a tua pequenita, mas diz ela que já vamos escutar Ficar ao Ai, uma música dos Dama e Zé Amaro. Gravada em Viana do Castelo, com a presença do grupo Zé Pereiras e Antas. Isso é de destacar, tá? Bora lá, Ficar ao Ai, aqui com Zé Amaro e os Dama. Ficar ao Ai. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficámos aqui com Dama e Zé Amaro, ficar away ali para a pequenita do nosso amigo Alexandre de Viana do Castelo. O Alexandre. Bom, vamos então aqui continuar. Tenho aqui agora uma musiquinha. Esta aqui é para eu não me esquecer. Esta próxima música é para eu não me esquecer. Alex Viana do Castelo diz: minha filha, manda-te um grande beijinho pela música. Chama-se Xana. Obrigado. Um beijinho então para a Xana. Beijinho, Xaninha. Bora lá então ficar agora com um doce. E como eu estava a dizer, esta música é para eu não me esquecer de acordar amanhã. De manhã. Amanhã de manhã. Vai ser duro, mas vai ter que ser. Bora lá, vamos a isso. Amanhã de manhã, com as duas aqui na sua rádio, Rádio Arcanciel. Thank you. Só temos coisa boa. Muito boa noite, Isabel Rodrigues. Grande abraço. Bora lá então aqui continuar com mais uma grande música. E esta é a minha maneira, ou melhor, a vossa maneira, ou melhor seja, a maneira de todos vocês, ouvintes da Rádio Arcanciel. Chutes e pontapés à nossa maneira. Bora lá. Força do som. alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Ups. Bora lá, continuar com... Essa é para ti. Tá. Pronto, é para ti, Maria. Para ti, Maria, com chute pode haver mais uma. E temos mais outra ainda. Bora lá. Maria, bora, essa é tua. Desejar o que não tinha. Mel sur Arc-en-Ciel Orléans. Olá, muito boa noite. Também ali a Isabel Moura. Para ti uma beijoca, Isabel. Nós vamos então já entrar nos últimos 27 minutinhos. Já estamos na última meia hora. Dá mais ou menos. Só para, sobe e anda por aqui assim o tempo. Aqui em França, na zona centro. Aqui em Paris também. Também hoje estava assim. Mas choveu mais do que o que parou. Em Paris estava a chover mais que aqui na zona de Orleans. Então, Isabel, muito boa noite, bem-vinda. Obrigado por te juntares também aí no TikTok. Ah, escuta. O pessoal hoje foi embora cedinho. É quarta-feira, amanhã é um dia de trabalho. Bom, vamos continuar e vamos agora escutar a música de Augusto Canário e Amigos, com o tema musical que eu adoro, Gente Boa, para cá e a outra gente para lá. Bora lá, vamos então ficar com esta musiquinha agora. Tomei uma decisão para o que me resta da vida. Tomei uma decisão para o que me resta da vida. Viver de amor e paixão. Gente boa, outra gente. Gente boa. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com gente boa para cá. Venham todos para cá, todos. Mas tem que ser tudo gente boa. Bora lá então, aqui a próxima participação chega da parte da Isabel Moura. Ela que está no TikTok, fez um pedido musical da música Rita Guerra na pontinha dos pés, ou melhor, nas pontas dos pés. Obrigado, Isabel, um grande beijinho para ti. Bora lá ficar então aqui com Rita Guerra. Vamos a isso. Pois é, assim ficámos aqui então com Na Ponta dos Pés, uma música da Rita Guerras, um pedido musical que nos chegou da parte da Isabel Moura. Obrigado, Isabel, beijoca para ti. E agora temos ali o meu homem, o homem que trabalha comigo, eu que matura. Ali Cali Camará. É um jovem de cor escurinha e que trabalha comigo, é do Mali, é maliano. E eu vou tentar procurar aqui uma música do Mali. Mali, Mali, Mali, vai-me aparecer Malibu. Então, não, Ali, ali, camarada. Ato, Napo. Ato. Je vais voir si je vais trouver une musique malienne. Ato. Ato, Napo. Ah. Ya. Yeah. Ele é lá. Ah. Ato. Ela charge. Oh, mas demais foi para começar a 8 horas, né? Bom, vai curtir a música. Tigida cante, je sais pas quoi, maju koifur. Je sais pas lire ça. Attends. Pas mal musique. Bora lá, Melian. Now what about we get it out my bedroom? We get it out my bedroom. Ikanjo bedo, sukulu ndio mpuma po. Now we are Kuloja, Doba Ben, Doba Kaulo Beggar Free. Nimauti Doa Doa, Dukuchi Dimili. Majore Dukuchi Dimili. Toro Setro, je ne vais plus tolérer. Uga Mulu Bali, Afanga de Guyana. Ayaka Kukea, Eskaya Uchabi. Sirado makuma, mama jalo de majo makuma. Irezo bauga, sirado makuma. Ndongo maga ukuma na, sirake vise. Swalo mani de, mama jalo de, sirake vise. Jana swani e majo, kasora katuro fe baudima. Alimate Siraba ininundezanga Madame Mamadi Majo ininundezanga Yeduduba Majo ininundezanga Shinyoriba Majo ininundezanga Mishuba Majo ininundezanga Majo ininunde zanganyoe Daula vila Majo sarate vila Jeli madia penina Asora penima Kariya vila Wani bitu mandu na mazo Siramu nisikileke Faden jugute sila majo Mama jalo go La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com a música em maliano. Exatamente, uma música do Mali para o meu colega de trabalho, ele que trabalha comigo. Bom, e vamos assim continuar. Antes de continuar e passarmos à próxima participação, dar ali uma boa noite ao Manuel Costa, ao meu grande amigo. E satisfazer mais um pedido musical do meu grande amigo também. O Nel Dalão, ou melhor, neste caso vai ser a esposa que está fazendo um pedido musical. Eu vou passar a ler então aqui a mensagem. Chega aqui, mais uma vez estou aqui, amigo. Queria a música de Zezé de Camargo e Luciano, Olhos de Lua, a pedido da tia Madalena para ti e para toda a tua família, com um grande abraço. Muito obrigado, dona Madalena. Ainda bem. Olha, um beijinho para si e para toda a sua família, os seus netinhos, pelo menos dois são, uma menina, são duas meninas, já nem sei, são duas meninas ou um menino e uma menina, já nem sei, pronto, acho que é duas meninas, é, acho que é isso. Então, um beijinho a toda a família, o que interessa é que esteja tudo bem, haja saudinha, o resto se arranja, o resto dá para arranjar tudo. Então vamos lá, sim senhor, ficar com a música de Zezé Di Camargo, Olhos de Lua, e Luciano, claro, Zezé Di Camargo e Luciano, Olhos de Lua. Obrigado à Dona Madalena. Vamos à música. Pois é, é só Elizabeth, diz ela, é só Elizabeth. E por coincidência, eu acho que trabalhei contigo, se não estou em erro. Se és a Elizabeth que eu conheço, Rubaldinho, era marinhense, ali da Beira Espaziente, Eu acho que já trabalhei contigo. Bom, vamos a continuar. Vamos a mais um pedido, é o último pedido musical de hoje. Chega-nos da parte da Isabel Moura. Ela pede então esta próxima música, DJ, do DJ Malcriado, com o tema musical A Minha Rosinha. Afinal é a Elizabeth que trabalhou comigo. Estás boa, Elizabeth. Um beijinho para ti. Bom, vamos então ficar aqui com a Minha Rosinha, DJ Malcriado, um pedido musical ali da nossa amiga Isabel Moura, que se encontra no TikTok. E esta é a última música que vai passar hoje, dos pedidos musicais, e depois a minha despedida. Então, bora lá, vamos a isso. E ficamos então por aqui. Exatamente, acabou o tempo hoje. Não há mais tempo de passar mais músicas. Eu sou o Rui Enes, este é o meu programa O Mais Vale Pedir, onde você se conecta todas as quartas-feiras à Rádio Arcanciel, das 20 às 23. Hoje tem que ser assim. Tchau, tchau, até para a semana. Bye, bye.